santinho adorado, no mundo há tanto pecador, fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Não está um brinquinho de pessoas, olha de nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou-vos visitar, e aos teus pés eu vou rezar. Ao São Bentinho te peço a rezar, olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou-vos visitar, e aos teus pés eu vou rezar. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha missão das 14 às 16, a Música da Glória, para todos vocês, para passarmos aqui boas duas horas de boa disposição. Ora, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. Ora, então, vamos começar com a minha primeira música da emissão. Vai ser Os Portugas, a Dança dos Portugueses, que é para recordarmos aquele sábado à noite do aniversário da nossa Rádio Arcanciel. O meu bem-aja para todos aqueles que estiveram presentes e que colaboraram para esta grande festa que foi no sábado, dia 18. Então, vamos ficar com a Dança dos Portugueses para todos os portugueses que estão e que estiveram na nossa companhia no sábado da festa da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. Portugal é sempre o primeiro, e vós, Portugal. Vivas Portugal. Portugal. Ora, muito bem, 14 horas e 20 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, obrigado por a preferência de estarem na minha companhia, na companhia da Rádio Arcancel. E então, eu à volta das 15 horas irei dar a minha receita da culinária de hoje. Como estamos perto do Natal, vai ser assim umas coisinhas mais doces para o Natal, para fazerem as preparações. Ora, vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Vamos ficar com Tonicha. Até já. Papel e tinta, caneta e mata borrão. Já tenho papel e tinta, caneta e mata borrão. Oh, eu ai, para escrever ao resineiro. Oh, eu ai, que trago no coração. Oh, eu ai, para escrever ao resineiro. Oh, eu ai, que trago no coração. É casado e tem mulher. Resineiro é casado e tem mulher. Oh, eu ai, vou escrever ao resineiro. Oh, eu ai, quantas vezes eu quiser. Oh, eu ai, vou escrever ao resineiro. Oh, eu ai, quantas vezes eu quiser. Resineiro é engraçado, engraçado no falar. Resineiro é engraçado, engraçado no falar. Oh, eu ai, eu hei de ir à terra dele. Oh, eu ai, se eu me lá quiser levar. Oh, eu ai, eu hei de ir à terra dele. Oh, eu ai, se eu me lá quiser levar. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. A cegonha no bico. Então eu só quero agora ir contigo para o bailarico. Se tu queres um beijo meu, vem ao bailarico. Se tu queres um beijo meu, ouve o que te digo. Se não queres um beijo meu, vem a tua pedida. Se não queres um beijo, vai à tua vida. Se tu queres um beijo meu, vem ao bailarico. Se tu

tenho uma carta escrita para ti, bonita, não tenho por quem amanda. Eu tenho uma carta escrita para ti, bonita, não tenho por quem amanda. Bate, bate, bate, bate aqui perto do meu. Bate, bate, bate, mas não

bate, bate à porta tanta vez. O tempo passa, minha mãe, o tempo passa, mas não apaga o que eu sinto por vocês. E não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter, minha mãe, ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas deixa marcas no meu coração. Ainda me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. E não volta mais. Mas há quem diga que a vida sempre foi assim. Eu dava tudo para poder voltar atrás, para te ter, minha mãe, ao pé de mim. Querida mãe, o tempo passa e não volta mais. Mas deixou marcas no meu coração. Ainda me lembro quando me levavas, querida mãe, pela tua mão. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Adeus, casa do meu pai. Adeus, largo do quinteiro. Quero valentia, olá, Valentim, olha lá o meu bem. Adeus, minha cidade nova. Adeus, tempo de solteiro. Quero Valentim, olha lá, olha lá. Quero Valentim, olha lá o meu bem. Chegava a casa ao cantar no galo. Quero Valentim, olha lá, olha lá. Quero Valentim, olha lá o meu bem. Chegar de madrugada. Quero Valentim, olha lá, olha lá. Quero Valentim, olha lá o meu bem. As pancadas que me deu quando eu chegava ao seu dia. Quero Valentim, olha lá, olha lá. Quero Valentim, olha lá o meu bem. Valentim, olha lá. Ora, é muito bem, 14 horas e 50 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então, tenho aqui mais uma dedicatória da parte do Sr. Manuel Pinheiro, que ele gosta muito do folclore, para ele, para a sua esposa e para os seus filhos, seus netos. Não sei se tem bisnetos, para já, não sei. E para todas as pessoas que o conhecem espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ora, então, um folclore. Cantares e desgarradas, assim é que é. Ora então, fiquem bem, até já. Olhos esses claros Muito bem, 14:58 aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, eu vou aqui passar uma linda música que é a festa na nossa aldeia, de nós todos, vá lá, a festa da minha aldeia. Ora então, esta vai ser para todos o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Ora então, e para o nosso Florentim, amigo, que nos grava as nossas emissões. Ora então, vamos ficar com esta linda música, A Festa na Minha Aldeia. Até já. Tradições da minha terra, ouvir o padre em sermão. sem sermão. Ai, que saudades eu tenho de sair a procissão. Ai, que saudades eu tenho de sair a procissão. Somos um país pequeno, do tamanho do quintal, mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal. Somos um país pequeno, do tamanho do quintal, mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Tradições da minha terra, vinho tinto em Malguinha. Tradições da minha terra, vinho tinto em Malguinha. Ai, que saudades eu tenho da broa a pingar a sardinha. Ai, que saudades eu tenho da broa a pingar a sardinha. Somos um país pequeno, do tamanho do quintal, mas só quem vai para longe tem saudades de Portugal. Somos um país pequeno, vira, vira, olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Vira, vira, vira, olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Ora, vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Da Mariquinha, eu ficava a noite inteira na casa da Mariquinha. Eu ficava a noite inteira, agora eu não vou mais, porque ela não é mais solteira. Agora eu não vou mais, porque ela não é mais solteira. Vira, vira, vira, olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Vira, vira, vira, olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Ora, vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Ora, vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Ora, vira, vira, vira, mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Ora, muito bem, 15 horas e 6 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos à minha receita da culinária da avó. Ora então, vamos fazer a letria, começar a treinar para fazermos para o Natal. Eu como letria em qualquer altura, quando me lembra, eu faço. E antigamente era mesmo só quando eram as tradições, era para o Natal, era para o Ano Novo, é que se fazia letria. Agora, graças a Deus, fazemos em qualquer altura tudo o que nós desejamos. E assim possamos. E tenhamos saúde, tão bem que é preciso. Ora, então, pegamos num litro e meio de água e pomos num tacho. E pomos o lume preparado para ferver a água. E quando a água estiver a ferver, podem deleitar uma colherinha das de café, não é? Umas gotinhas de sal. E umas três ou quatro cascas de limão. Cascas de limão. Também na água. E as areinhas de sal, pouco. E de seguida, quando estiver a ferver, vai-lhe juntar mais ou menos meio quilo de açúcar. Não é preciso bem medido. Se quiser branco, pode ser branco. Fica a letria mais branca. Se quiser do louro, do amarelo, também pode fazer. É ao gosto de cada um. Fica mais amarelo a letria, claro. Pronto. E deixa ferver o açúcar na água. Litro e meio de água. E vamos-lhe juntar depois a letria, né? Então a letria, todos os portugueses sabem qual é a letria, normalmente é melanesa. E então vamos apertá-la, não é? Porque aquilo está assim inteira, não é? Mas nós vamos cortar aos bocadinhos, trilhá-la um bocadinho e depois juntamos lá para dentro. E deixamos ferver em lume brando. 7 minutos, mais ou menos, e mexendo de vez em quando. Se prova a água, normalmente deve estar bem doce, preparada para colher, quando estiver feito. 7 minutos a ferver, vai mexendo, vai bebendo, pouco lume. Quando está a ferver, não vale a pena estar a gastar gás ou luz. Sempre no mínimo. E depois de estar 7 minutos, você vê, está cozida, claro que deve estar, porque é uma coisa que não leva muito tempo a cozer. E depois vai pegar numas travessinhas ou num prato daqueles fundos, a seu gosto, menos numa tigela. Porque senão na tigela fica aquelas fatinhas muito grandes, muito altas, não convém, nem altas nem baixas, pronto. Então, pego numa terrininha, numa travessa, ou num prato daqueles mesmo de comer a sopa, se não tiver de onde pôr, ponho assim. E vai enchê-los, deitar lá para dentro. Depois, deixa arrefecer uns 2 ou 3 minutos e vai polvilhar com canela em pó, por cima. Deita por cima, faz o seu gosto. Se quiser fazer até uns desenhos, pode fazer com a canela, a seu gosto. Pronto, está a letria preparada para nós, para o Natal, se Deus quiser. Espero que toda a gente esteja bem, de saúde e com a graça de Deus para podermos comer todos em paz e alegria. E era então, vou dar prosseguimento à minha emissão e espero que estejam todos a passar uma boa tarde e até já. Vamos então à boa disposição e à boa música portuguesa. Até já. Ora, muito bem, 15 horas e 14 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte de Maria Antónia Dias para a sua neta que esteve de parabéns, Andreia. Parabéns, é neta de Maria Antónia Dias e afilhada. Isso é que é bonito. Ora então, ela esteve ontem de parabéns, dia 21, e que lhe desejam todos um feliz aniversário, da minha parte que seja, que Deus a proteja, mais um ano, sempre protegida com o anjo da guarda a ela e a todos nós. Ora então, da minha parte um grande beijinho e um feliz aniversário. Ora então, vamos ficar com o Três Boémios, feliz aniversário para a menina Andreia, que esteve de parabéns. Ora, fiquem bem. Até já. Parabéns nesta data, querida.

dia à sexta, que eu lhe dava essa pequena lição. Se fosse ao sábado, era uma lição extra, só para ela julgar mais com perfeição. Mas certo dia, eu fiz que me fui embora, trouxe o ioiô e não lhe dei a lição. Depois cheguei lá, passado mais de meia hora, lá estava ela com outro ioiô na mão. Ora toma o ioiô e mete um dedo só. Ora toma o ioiô e mete um dedo só. Ora toma o ioiô e mete um dedo só. Ora toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, muito bem, 15 horas e 27 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui com o Carlos Soutelo, Senhora de Sameiro. Esta é para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo e para todo o auditório, para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Ora então, fiquem bem, até já. Nesse teu belo mosteiro, toda a gente vai rezar, pedir paz para o mundo inteiro, passei a guerra parar. Abençoai o doentinho, que se encontram sem ninguém. Dai vossa luz aos ceguinhos, que andam com o mundo além. Aos inocentes com fome, que morrem no mundo inteiro, dai-lhe fartura em teu nome, Sagrada Mãe do Sameiro, Senhora do Sameiro, minha Santa Mãe. Estás no altar do vinho, estás bem, estás bem. Teu manto é dourado, és Mãe de Jesus, o minho é abençoado com a tua luz, Senhora do Sameiro, minha Santa Mãe. Estás no altar do vinho, estás bem, estás bem. Teu manto é dourado, és Mãe de Jesus, o minho abençoado com a tua luz. O mundo está variado, já ninguém governa bem. Há fome por todo lado, tem piedade, Santa Mãe. Faz um milagre divino, debaixo do céu sagrado, que não morra o pequenino, pelo grande ter falhado. Dá-lhe luz à mente do homem, muito bem, assim é que é. Ora então, 15 horas e 33 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, vamos ficar com o conjunto Maria Albertina, o Imigrante. Ora, este é pedido do meu genro Rui para sua esposa, para seus filhos e para seus colegas de trabalho e para seus pais e toda a família e para todas as pessoas amigas que o conhecem. Ora então, vamos ficar com o conjunto Maria Albertina, os Imigrantes. Assim é que é. Até já. Vai vivendo a recordar, tem fé em mim, que um dia há de voltar. verdade, gostam, gostam. Elas gostam de um beijinho, é verdade, gostam, gostam. Andei lá para onde quiseres, ou não encontrais mulher, uma morena do Minho. Oh morena, oh morenita, vem para mim, quero o teu carinho. Não há no mundo mulher mais bonita, uma nossa morena do Minho. Oh morena, oh morenita, vem para mim, quero o teu carinho. Não há no mundo mulher mais bonita, uma nossa morena do Minho. Elas gostam de paixão, é verdade, gostam, gostam. Elas gostam do menino, é verdade, gostam, gostam. Andei lá para onde quiser, vós não encontrei mulher, uma morena do Minho. Oh morena, oh morenita, vem para mim, quero o teu carinho. Não há no mundo mulher mais bonita, uma nossa morena do Minho. Oh morena, oh morenita, vem para mim, quero o teu carinho. Não há no mundo mulher mais bonita, uma nossa morena do Minho. Elas gostam de amar, é verdade, gostam, gostam. Elas gostam de um beijinho, é verdade, gostam, gostam. Então vós podeis andar, não conseguir encontrar uma morena do Minho. Oh morena, oh morenita, vem para mim, quero o teu carinho. Não há no mundo mulher mais bonita, uma nossa morena do Minho. Oh morena, oh morenita, vem para mim, quero o teu carinho. Não há no mundo mulher mais bonita, uma nossa morena do Minho. Oh morena, oh morenita, vem para mim, quero o teu carinho. Não há no mundo mulher mais bonita, uma nossa morena do Minho. Oh morena, oh morenita, vem para mim, quero o teu carinho. Não há no mundo mulher mais bonita, uma nossa morena do Minho. Ora, muito bem, 15 horas e 42 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Tonicha, Zumba na Caneca. Ora então, é pedido do Sr. João de Souza para todos os seus colegas de trabalho que estão à escuta da Rádio Arcancel. Sempre que estão a trabalhar, estão sempre à escuta. Ora, obrigados pela vossa preferência. Ora, fiquem bem. Até já. Olha a zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite se atrapumba. A uva que tem grainha, oh, yeah, é fruto de bom sabor, oh, yeah, são como os beijos que levo, oh, yeah, da boca do meu amor. Olha a zumba na caneca, olha na caneca zumba. O diabo. pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, ora, muito bem. Ora, 15 horas e 45 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora, então, eu vou passar aqui o Carlos Soutelo, meu anjo da guarda, para todas as criancinhas espalhadas pelos quatro cantos do mundo, para que o anjo da guarda acompanhe a todas e a todos. Ora então, fiquem bem, até já. Oh, meu anjinho da guarda, por favor escuta o que eu te peço. Bem branquinha a tua farda, só a ti eu me confesso. Meu anjo do Senhor, abre o céu e vem ter comigo. Guia-me com muito amor, guia-me com muito amor, serei sempre teu amigo. Todos nós temos um anjo, que é o São Miguel Arcanjo, é o nosso guia na vida. Quem não tiver fé não tem, o anjo do céu não vem ajudar-nos na corrida. No deitar ou levantar, no dormir ou acordar, ele está do nosso lado. Se não tens fé, meu irmão, também não tens coração, por ele não és guiado. Oh, meu anjo da guarda, por favor escuta o que eu te peço. Vem branquinha a tua farda, só a ti eu me confesso. Meu anjo do Senhor, abre o céu e vem ter comigo. Guia-me com muito amor, guia-me com muito amor, serei sempre teu amigo. Podes sempre acreditar que ele está para te olhar, para ver tu que és capaz. Tens que ter bom coração e saberes dar o perdão a quem o mal faz. Devemos sempre ajudar a quem de nós precisar, mesmo que não tenhas nada. Só assim traz ajuda na tua vida confusa, como teu anjo da guarda. Oh, meu anjinho da guarda, por favor escuta o que eu te peço. Vem branquinha a tua farda, só a ti eu me confesso. Meu anjinho do Senhor, abre o céu e vem ter comigo. Guia-me com muito amor, guia-me com muito amor, serei sempre teu amigo. Guarda, por favor escuta o que eu te peço. Vem branquinha a tua farda, só a ti eu me confesso. Meu anjinho do Senhor, abre o céu e vem ter comigo. Guia-me com muito amor, guia-me com muito amor, serei sempre teu amigo. Oh, meu anjinho da guarda, casa. Por favor, escuta o que eu te peço. Vem para mim, é tua farda. Só a ti eu me confesso, meu anjinho do Senhor. Abre o céu e vem ter comigo. Guia-me com muito amor, guia-me com muito amor. Serei sempre teu amigo. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Então, 15 horas e 52 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora então, vamos ficar com Cristóvão, padroeiro dos motoristas, a pedido do Sr. António de Sousa, que vai a passar aqui ao nosso lado em direção a Paris. Ora então, ele pede para todos os motoristas, seus colegas e para todos que estão sempre com no seu trabalho, na condução dos seus grandes caminhões. Ora então, para ele aqui vai esta linda música de Cristóvão, protetor dos motoristas. Então, fiquem bem, até já. De táxi ou caminhão, se faz falta é sempre andar. Sobes serras no além, autoestradas sem dormir. Para a viagem correr bem, a São Cristóvão vais pedir. São Cristóvão, padroeiro, no céu ilumina a vista. Dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista. São Cristóvão, padroeiro, do céu ilumina a pista. Dai a luz ao mundo inteiro e guiai o motorista.

Pois é. Ora, uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Ficam com a RTP Internacional. Até para a semana, se Deus quiser. Com esta...